Me cobrando muito, yeah, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Precisou de mim, tava aqui meu braço. Quando ela me quis, tava aqui meu corpo. Ensinei de graça olhando no olho. Senti a maldição de inspira algo dos outros. É que não tinha planos, eu dei traço. Não sabia jogar, eu revetei o jogo. Eu fui de tudo pelos aliados. Me cobrando o mundo, recebendo troco. Fui pego na mentira, sendo sincero. Sim, certeiro, assim será, sim, sincero. Crucificado Cristo, eu que não agrado todos os fatos. Tô na linha de tiro, eu trouxe diferente, ser que eu mesmo. Ok, se desejou, dá respeito, pede o mesmo. Também quero conhecer essa zona de conforto. Recebendo muito e me cobrando pouco. Me cobrando muito, yeah. Recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Me cobrando muito, recebendo pouco. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Tu fez o que te fala. É tu servir um mestre que tá perdido. Tu servir a um exército falido. Alguém lê pra tudo que tu tinha lido. Alguém lê pra tudo que tu tinha escrito. É que esse espelho me cobra muito. Infelizmente esse eu não posso quebrar. Não que eu tenha medo do azar. Tenho que me enxergar pra continuar o circuito. Eu derrubei os caras no primeiro assalto. Levantando a casa no primeiro assalto. Focado em dinheiro, eu sou mega em cena. Eu nem gosto daqui, aqui tá tudo à venda. Eu lembro quando 5 parecia 1000. É, hoje 1000 parece 5. Já tão pensando em ostentação, né? Segura o coração, mas né? Tô falando dos amigos. O Brasil não se decide se é eu, a Europa. Então me pague euro, então me pague em dólar, então me pague ouro, então me paga agora. Pagou pelos pecados, então por que me cobra? Querem me deixar tonto? Tão correndo em círculos. Podem ficar com o trono se o castelo é um cubículo. Querem me cobrar igual conta. Eu me sinto forte igual conta. Vou te cobrar as respostas. Não sabem nem fazer as perguntas. Escrevo Bíblia pra mim e pros manos, mas nunca testamentos. Eu sou Frank Lucas, cobrança é o tango. Toma aqui 6%. Primeiro me ama e depois me cobre amor. Primeiro me ama e depois me cobre amor. Primeiro me ama e depois me cobre amor. Primeiro me ama e depois me cobre amor. Me cobrando muito, yeah. Recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Recebendo pouco. Me cobrando muito, yeah. Eu tô me cobrando muito, recebendo pouco.